Estação do Som. Sou nosso Styx no porta-mala. Santificado seja nosso grave. Venha a nós o som perfeito. Seja feito o nosso som para humilhar na qualidade. Assim no fervo como nas competições. Ó, bateria nossa cada dia. Dá-nos energia para aguentar nossos módulos. Perdoai-nos pelos alarmes disparados. Assim como nós perdoamos aqueles que nos invejam. Não deixeis cair em distorção, livrando-nos, fordação, amém. A partir de agora, vamos mostrar o profissionalismo. Solta só o agudo. Beleza, agora o médio. Agora, o médio junto com o grave. Aí, beleza? Agora, põe pra moer. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now with my hands stop and find the man on the jukebox. And then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Sweet and sour, and how your family's doing, okay? And leave and get in a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with you.

sensação. Sarrando e quicando. J. Jesus, meu amor.

malvada. Fiquei sabendo que você é malviada. Então bora, já pode ficar pela lá. Não repara, a cavada da gozada. Você tá cavada do... É que você não sente. Fiquei sabendo que você é malviada. A noite é uma criança, daqui a pouco vou aê. Passa a noite todo dia e senta é aqui. Está completa.